O raio lasquei o som, menino, foi minha sorte não ter ligado aqui dentro da rua. Quando eu lasquei o som, apoio, tu acredita, desmanchou o curral de Tom todinho, não tem um pau em pé lá, o som, não, que bateu, bum. Que bateu grave mesmo, que eu aumentei mais dois números do volume, os ripões do curral lascou tudo. Tô lhe dizendo, o teatro da casa de Tom, oh meu Deus, teve ter que voou com mais de 150 metros de altura. Chegou tremendo tudo, agora vê se atura. Eu sou o seu pior pesadelo. É grave atrás de grave, é grave atrás de grave. Quero ver parar na frente, quero ver parar na frente. Chegou disparando os alarmes, quando soltou os gravão. Quando soltou os gravão, quando soltou os gravão. Aterrorizar, os gritos das cornetas é de aterrorizar.